Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som da FM 6:02. Tá começando mais uma edição do Pretinho Básico. Pretinho Básico que vai ao vivo pro Rio Grande do Sul e Santa Catarina pela maior rede de rádios do sul do Brasil, a Atlântida. São 12 emissoras espalhadas nos dois estados, tocando o Pretinho Básico a partir de agora para cerca aí de 2 milhões de ouvintes. Todo mundo tá ouvindo o Pretinho também pela internet, atlântida.com.br. Inclusive, você pode baixar o Pretinho Básico para ouvir depois, caso você não possa ouvir ele ao vivo. Você também pode curtir a gente pelos aplicativos para telefones espertos, os smartphones. Baixe o seu pro iPhone, pro Android, pro Windows Phone e a voz vai acabar em cerca de 10 minutos. Não é fácil, cara. Olha, é muito ar-condicionado, é muita mudança de temperatura. Eu vou te recomendar uma coisinha, né? Fala aí, Vanzolini. Tu que sabe de voz, Vanzolini. Eu que não perco a voz nunca. O que eu gostaria de dizer é o seguinte: tem que tomar cuidado com a janela, Beto. A janela aberta. Eu já recomendei, Vanzolini. É que o Neil abriu a janela hoje de madrugada, né? De banana branca, de aí, manhã cedinho. Ele pediu que eu dormisse sem camisa e abriu a janela de madrugada. Eu falei pra ti, Neila, fecha a janela. Mas tu atendeu só com pijaminha de seda. A janela aberta pode entrar ladrão, hein? Pretinho Básico, segunda edição, sempre no oferecimento de Sicredi, gente que coopera, cresce, telefonia do Big e Damiler, a moda está nas ruas, Cagê. Opa, e aí, beleza? Boa tarde. Eu não vou do Cagê, né? Tranquilo. É, claro. Cagê veste da mulher nesse momento. Eu visto da mulher. Veste da mulher, né? Neto Fagundes é a estrela móvel, então. Neto Fagundes! E aí, meu parceiro, tranquilinho? Tranquilito, no máximo. Neto Fagundes também veste da também mulher. Também veste. Todos nós, né, Max Pianges tá aí, veste. Bermuda da mulher. Olha aí, que bonito. O Alcimar veste o que da mulher? Calcinha da mulher. Vestido. Tá bom. Tá aqui, tá bom? Tá bom, não. Tá bonito. Bermudinha. Acertou na roupa hoje, Alcimar. Acertei, né? Hoje tu caprichou. Hoje eu fiquei bem. Tá muito bom. O Anônimos também tá aí, né, Anônimos? Olá! Cheio das receitinhas pra ano novo, né? Cheio de receitinha aqui, meu, ó. Tá concorrido o Anônimos hoje, é. E o Potter tá, voltou ao seu horário normal, né? Voltou. Ali por volta de 6:05, o Potter entra no estúdio. Já são 6:05? Antes do Mr. P ainda. E aí, Potter? Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite! Boa noite! Vocês viram o sucesso do Michel Teló no mundo todo? Todos os esportistas agora fazem a dança aí dele, na né? Na NBA os caras ganharam o Boston Celtics. É, começou no Cristiano Ronaldo fazendo, né? Na Europa. Marcelo lá, ensinou pro Cristiano Ronaldo. No futebol europeu. Agora o mundo todo dança Ai Se Eu Te Pego. Inglês, ai Se Eu Te Pego. Delícias, delícias. Assim você me mata. Marcelo, que moral, hein? Que moral do Teló. Segundo o verão, que ele tem o hit do verão, né? Porque o verão passado era o jeito dar uma fugidinha, né? Ele é um sortudo de um intérprete, né? Porque nem uma música dele, ele vai lá, bota na voz dele, é carisma, é o segundo verão que ele não emplaca. Não é carisma, isso é esperteiro. O cara é muito bom. Não, acho que é um pouco de competência, né, Neto? O Michel é um cara que ele vem do grupo Tradição, né? Que é um grupo já estourado no Mato Grosso. Ele esteve conosco no Galpão Crioulo participando uma vez. É mesmo? E contou exatamente essa história. E foi legal lá no Galpão? Foi muito bom, foi um trabalho normal. Bacana. O grupo dele continua, esse grupo continua ainda fazendo baile e tal. E aí ele foi convidado pra fazer carreira solo, tinha uma retaguarda boa e ele é um cara que ele tem muito público. Que retaguarda dele? Ele toca acordeon também, toca violão, ele é um músico muito... Ele já não, foi não, no não, planeta. Não apareceu do nada, já né? Foi no planeta. Não, ele foi no planeta de Santa Catarina. Ano passado. Ano passado, isso aí. Tocou de dia. Vem batalhando há muito tempo, cara. Sim. Ele tem uns 32 anos já. Né? É que pro grande público o cara aparece, né? Só que ele vem fazendo um trabalho... Não é guri, ao contrário do Luan Santana, que é um gurizão, ele não é, ele já é rodado, né? Já tem... Muito rodadinho. Destaques do Clique RBS nesse início de noite, de quarta-feira, ou final de tarde, né? Frota de veículos ultrapassa 5 milhões no Rio Grande do Sul. Caraca! Segundo estatísticas do Detran, o veículo de número 5 milhão foi emplacado dia 5 de dezembro. Se preocupar, as ruas que foram ampliadas, as estradas que foram melhoradas. Olha só, a frota gaúcha passou de 3 milhões em 2004 para 4 milhões em 2008 e agora chega a 5 milhões em 2011. Tá bom, parada, né? Que uns 6 anos para tudo. Para tudo. Homem mata a machadadas três filhotes de cachorro em Balneário Arroio do Silva, verdade, Santa Catarina. Mas era muito latido. Cara. Uma coisa tranquila, né, cara? Não. O sul de Santa Catarina, um troço que... Né? Ah, é tá tranquilo, né, amigo? Ele tava um pouco irritado, esse homem. E o crime ocorreu na frente de três crianças, Marcelo. É verdade. Moda. Imagina que Natal feliz dessa pessoa, né? O homem de 47 anos vai responder por crueldade contra animais. Ele alegou que foi atacado por uma cadela. Aí, pra se vingar, matou os três filhotes da cadela. Quem aqui nunca deu uma matada? A machadada, Alcemar. Tem que dar uma sova de laço, que cara. É. Não, aquela retardada matou uma cadela, né, meu? Aquela retardada que matou um cachorrinho, na, que virou hit na internet, foi na frente de uma criança também. É, namorava ele, cara. Cara, pelo amor de Deus. É, a amante dele. Ah, olha. Universidade Federal de Santa Maria divulga listão de aprovados. Olha aí. Relação passou, Pedro. Relação dos novos bichos traz 3.243 nomes. Eu vivi isso na minha vida, essa expectativa, e falhei. Parou! Escutando numa rádio, naquela época não tinha internet ainda. É, e aí, via na rádio, né? Aí foi assim, Fernanda não sei o quê. Já pulou direto pro... Lucas não sei o quê. Aí tá, agora Luciano, Luciana... Né? Mário não... Eu sou analista mesmo, fui lá na universidade. Mas você tinha, aí tinha um buraquinho assim na cerca, era dentro de um ginásio, e tinha um buraquinho assim. Aí a gente chegou cedo, eu e meu amigo Marquito, e a gente começou a fazer xixi naquele buraco, que a gente sabia que todo mundo ia ficar olhando. Ah, depois. Não, cara. Todo mundo ia ficar olhando. Botava o olho ali no xixi de vocês. Aí mijamos antes e ficamos esperando a rapaziada. Todo mundo chegou e ficava espiando, segurando o nosso xixi ali. Abriram a porta, corria todo mundo. Fomos lá depois, tava o meu nome lá. Ninguém acreditava que eu passei na universidade. Eu só tudo com... Passei em 11º, 11º. 11º? Colocado no curso de jornalismo, com a minha média eu fazia até odontologia, viu? Por que não fez odonto, mano? Então estaria aqui agora. BR-101 tem 3 quilômetros de congestionamento em Santa Catarina. A velocidade média no trecho entre Tubarão e Laguna é de 15 km/h. É melhor ir a pé. É melhor de bicicleta. Vai de bike? De bicicleta, tu vai muito mais isso, claro. Eu não sei quem falou, mas um governante aí que assumiu há pouco tempo, eu não sei quem é o cara, entendeu? Aqui ou... Acho que o Rio Grande do Sul, eu vi na Rádio Gaúcha, que um cara diz assim que o plano dele, pro ano que vem, é tirar carros da rua. Ah, tá. Que é o projeto que eu acho que é mais inteligente pra qualquer governante, né? Tirar carros da rua. Como é que ele vai fazer? Oferecer vai pegar um guincho, serviços de qualidade pública, de transporte público de qualidade, levando as pessoas a raciocinarem o seguinte, vale mais a pena eu pegar um táxi, um ônibus, uma lotação, um trem, do que tirar meu carro da garagem. Ah, entendeu? Sim, vale, né? É o que eu tô fazendo, tô vendendo carro. Ah, é boa. E tu nunca mais vai comprar carro, né, Potter? Vamos te proibir de comprar carro. Mas eu vou comprar carro usado, porque carro usado não aumenta esse número aí de carro. Tu já vendeu teu carro? Tá nos finais aí. É, tá quase vendendo? Tá quase vendendo. Quer anunciar ainda ou não? Dois caras, muita gente boa. Baixou o preço? Não baixei nada. Não vai anunciar mais? PVA. Não vou anunciar mais. 3-2. Tá. O Ismael tá vendendo a Cherokee dele, vendeu? Tem um cara aí. Tem um cara olhando aí, já mandei fotos. Tem um cara te olhando? É o cara da Polícia Federal. Tu mandou fotos, cara? Da Receita. O cara da Receita Federal. Quer anunciar o teu e-mail aí? Vendo CherokeeV8 @gmail.com. Muito bom. A recomendação aqui é viajar pra Santa Catarina durante a noite, depois das 22 horas. O mais legal é que o cara, quando vai vender série, ele troca a voz também, né? É, não, pois é, Cherokee. Vira carioca. Vira meio vendedor carioca. Baleia é encontrada morta na beira da praia em Shangri-La. Ah, o litoral gaúcho é de matar mesmo. O animal foi avistado entre as guaritas 90 e 91 e foi enterrado por volta do meio-dia. Não é a primeira baleia ali em Shangri-La, cara. Tu já enterrou uma baleia ali, né? Tem uma baleia ali. Foi necessária a ação de um trator pra enterrar a baleia na areia lá em Shangri-La. Uma vez nós fizemos sabe o quê? Botou um explosivo na baleia pra tirar ela no meio. Carne de baleia em toda a cidade. Meu Deus, e o cheiro? Ficou um cheiro ruim por 32 anos. Um livro, tem uma... Tem um vídeo filme, no YouTube, né? Um vídeo no YouTube. Ah, tem. Isso aí. É do Almir. Ah, era o Will da Carmen. Claro, até. Já falei da tatuagem que... Almir Wales, né? Já falei da tatuagem que eu fiz no Taquari? Já falou, Almir. Ô, KG! É isso aí, os flatos do dia! Vai, Faustão, dá uma força aí, Faustão! Flatos do dia, do Pretinho Básico, galera! Olha aí, com a grande fera, o inestimável, o insuperável e inquebrável, KG, galera! Olha aí, meu! Não tem o galo, mas tem o pintinho, né? 97. Olha aí, quase. Na trave, hein, Faustão? Na trave. De shortinho, Fernanda de Freitas anda de bicicleta na Orla Carioca. Quem é a Fernanda de Freitas, Maurício? Ela é uma sósia da Débora Seco. Linda. Ah, eu sei que é bonita. 0 a 10, Maurício. Ah, essa aí vai um 7. Falando em Débora Seco, 11 e 23, Roger Flores joga futebol em Praia do Rio. Vê como o Cagê, ele tem informações de todos os celebridades. Entendeu? Alguém falou Débora Seco, ele já tira do bolso aqui, ó, Roger Flores. Só um pouquinho, deixa eu ver o que o Roger fez hoje, olha aqui, ó. Minha equipe é demais, cara, minha equipe é demais. Parece que rompeu um ligamento jogando futebol. O pessoal do Cruzeiro adorou, né? 12h56, Marcelo Serrado lancha com a noiva e a filha no Leblon. Anda de lancha? Qual dos dois pedaços do Marcelo Serrado? O legal dele é que metade de baixo ficou na praia, outra lanchando com a filha. 14h25, Alexandre Frota almoça com amigos demais, enquanto mulher compra biquíni. Cara, o Alexandre é Frota, né, cara? Alexandre é Frota. 14h35, mulher de Alexandre Frota experimenta biquininho rosa. Experimenta biquininho rosa. Olha só que interessante. O negócio. 2h25, Alexandre Frota almoçando com amigos e a mulher. A mulher compra biquíni. Compra biquíni. Aí 10 minutos depois ainda tava provando biquíni. Experimenta biquininho rosa. E aí, que tal o biquininho rosa da tua mulher, Alexandre Frota? O negócio. Já viram esse vídeo? Já viram o vídeo, o pior Alexandre Frota do mundo! Sabe o Alexandre toma suco, né? Já viram o vídeo do Frota? Como é que é o vídeo? Perguntando qual é o negócio? E depois você fala assim, Cajé, qual é o negócio, Alexandre Frota? Aí ele fala, o negócio! Aí eu te mostro. Agora foi. Hoje eu vou dar uma tunda. Aí. Vem aí a Camila Cabeluda. Camila Cabeluda. Entra vem aí, Faustão, aí, né? O negócio é comer cru. 15h23, Cristiane Torloni vai a churrascaria com o filho, bebê. Olha, de churrasco, bebê. Churrasquinho com o filho, bebê. Que horas ela foi, Gagê? Às 15h23, mas bebê. Até lá deve ter bebido, né? Começou no aperitivo às 11h30, né? Só no Campari. Eu falei aqui que na novela ela tá usando, né? A expressão bebê. Será que ela não usava antes? A gente não sabia. Na novela? Isso. Na vida. Antes ela já usava na novela, bebê. Mas é que foi tão espontâneo da manguaça, né? Hoje é de rock, bebê. As atrizes gravam na frente os personagens, né? Ela já tava lá quase no final da novela. Então talvez ela já tivesse com esse bordão. Esse bordão jamais assim também. Não é 6 meses. Uns 20 dias. No máximo. 17 e 12, Ronaldinho Gaúcho e Dentinho se encontram em Floripa. Olha aí, rapaz. Se bateram de dente os dois. Cara, com o Ronaldinho Gaúcho e o Dentinho é bem fácil abrir garrafa de cerveja. Cara, o trabalho odontológico que tem em Floripa. Com quem que o Dentinho casou? Claro, a mulher Samambaia. E a mulher Samambaia foi pra Ucrânia. O amor é algo... Eles estão no frio da Ucrânia, ela cheia de roupa, olha o desperdício. Que desperdício, né? Não, ao contrário, cara. Pra Ucrânia, o cara tem que levar uma mulher Samambaia. É verdade. Olha que as ucranianas. Deixa aqui a mulher Samambaia. E agora? Na Ucrânia, Maurício? Não, mas eu vejo fotos da Ucrânia. Eu já vi a Playboy ucraniana. Nove minutos atrás. Então, não mais do que isso. Minutinhos atrás. Então era... Não mais do que 18 e 7. Olha aí, galera. Brincadeira. E essa é pra você que ganhou um kit de emagrecimento, um shake. E tá até hoje, bicho de Natal. Tá até hoje, comeu, não, bebeu o shake. Tomou o shake. Às 8 e 7 de domingo. E tá até hoje, bicho, largando uns troços de cor indefinida. Brincadeira, olha aí. 18 e 7, Guilhermina Gingley. Curte férias do Egito, olha aí. Eu vi do Egito. Todas as fotos hoje dela no Twitter. Todas as fotos. Essa é a do... Ela no Egito? Ela tá com a múmia? Ela é o Tchan no Egito, sabe? Qual é o filme novo dela aí, que ela não tem umas cenas meio... O Marcelo Serrado, se eu não me engano. Pô, mas o Marcelo Serrado tá aí todo. Pela metade. Assiste o filme pela metade do Serrado, né? É que ele consegue trabalhar em dois filmes ao mesmo tempo. Ele beija na boca e faz a Olga, não é isso? Não, a Olga é outra. Não, eu sei que é, mas ela faz o papel da Olga, não é? Então assim, ó, tem um negócio chamado Google. Tem, mas é um filme novo que ela protagoniza cenas fortes com o Marcelo Serrado. Anônimos! Antônimos! E aí, Antônimos? mais uma receita! De final de ano! Claro, pro ano novo. Final de ano chegando, eu tô meio bêbado aí na primeira que eu fiz a uma. É, lentilha com vodka foi a uma. Lentilha, não! Foi? Foi! Foi! E hoje, Anônimo? Hoje é o lombo com cerveja! Ah, um lombinho com cerveja. Final de ano também, o lombo com cerveja. Tem o seu e olha aqui os ingredientes, anota aí. Você que tá dirigindo... Tá bêbado! Pera, tá bêbado! Só um pouquinho, cara. Borboleta torta! Borboleta! Vai, o bafo, borboleta e o bafo torta, da canha! Cara, bafo de cachaça! E vai sair pra beber ainda depois, você né? Vai beber cara, o deixa chope. Eu anotar aqui, cara. Qual é o nome chope, do chope? Chope do, chope do final cremoso, do ano. Chope do final do ano. Eu, do final do ano. Você, o Ivan. O Ivan vai junto. Tem o Gola. O irmão, né? Gola. Irmão, meu irmão, Ivan. Um grande abraço. Davi não vai. Davi não vai. Tá se mudando. Vai ali no Gola, cara. Ali no Gola. Geu Neto. Davi, o baita bicho. Maurício Amaral, que tá com a voz boa. Vou tomar só o uísque cowboy hoje. Só no cowboy. Então, leve, cowboy. O happy hour é leve. É. Yeah. E olha aqui o lombo com cerveja, então. Um lombo de porco. O inteiro? Inteiro. Mas, lombo é, mas é lombo, hein, ô, é Nelson? Eu tava lombo. Viajando, o seu Nelson deu lombo esse ano? Deu. Claro, lombo. Meu. Deu lombo? Óbvio. Então comerei o lombo. Lombo e filés de lombo. Eu guardei o teu peru aqui, depois pega comigo aqui, pega o peru. Um quilo de batata bolinha cozida. Batata, batata bolinha. É, batata bolinha. Tá anotando aí, Casseliano? Tô anotando. Tô anotando pro Casseliano, anota tudo errado. Quatro dentes de alho amassado. Quatro dentes de alho. Massa, suco de limão, suco de laranja. É muito suco. Cara, é muito tem como ser um pouquinho. Despacito, troca cara. Troca por pisco e por... Isso. Caipirinha, é caipirinha. E aquela bebida com vodka, laranja, Wi-Fi. Não, é Hi-Fi. Hi-Fi. Pimenta do reino, mozzarella, pimenta presunto do sem reino, capa de gordura. Não, cala a boca, cara. Não, presunto com gordura. Com gordura. É. 24 latas de cerveja. Aí eu gostei. Aí eu tô achando que é pouco. E o último ingrediente... Não, vamos botar 42 latas de cerveja. 48. Pra arredondar. Fechado, 48. Pra arredondar. E qual é o último ingrediente? Uma mulher. Uma mulher. Quero outra mulher que nem a modo uma. Modo de preparo. Qualquer mulher? Avariando bem a piada. Qualquer mulher ou... Qualquer mulher. Pode ser uma magricela. Qualquer mulher que depois a cerveja faz um papel. E o modo de preparo aí, Tony? O modo de preparo é o seguinte, ó. Tranca a mulher a cozinha com os ingredientes. Tranca a menos a cerveja. E a cerveja, bota lá de 5 em 5 minutos. Ah. Volta lá pra pegar uma cervejinha. Ah. Dá um tapa na bunda dela e pergunta se vai demorar pra ficar pronto. 5 em 5. Vai tomando e depois vai pegar e vai acabar. Vamos, latinha de cerveja, um tapa na bunda e pergunta se tá pronto. Cerveja, um tapa na bunda vai e ficar aí. Bom esse lombo. É bom, né? Dá um tapa assim, dá uma sacudida. É, né? Tem que deixar a bunda roxa dela. A mulher gelatina. Outro lance legal também, cara, é usar o canudinho para botar na orelha dela antes de sair, cara. Cutuca a orelha dele e diz: e aí, vagabunda, não tá pronto ainda? Sabe que todas as histórias que o Neto conta aqui são geniais, né? E a história da toalha do motel, ela é tão boa que eu, quando conto a história do Neto, eu estrago todas as histórias. Ninguém dá risada. O Neto contou. E a toalha do motel, essa aí, qual ela é a toalha? Tão até boa. Tu... Tão boa que eu conto os negros semana que me passada aqui. Não viu, meu? Não. Tava de fora, eu não acredito. Eu conta, Neto. Então, se o Pedro não ouviu, mais pessoas, milhares de pessoas não ouviram. Neto, vai. Vai, Neto. Vai. Eu me lembro. Lembrou, né? Vai ter que contar, porque muita gente não viu. Não, um amigo meu que foi levar a mulher dele pra comemorar 10 anos dele. Eu já ouvi, casamento. Obrigado, Neto. Valeu, um abraço. Conta, Neto. E aí o cara chegou, né, na hora de pagar a conta, deixou a mulher dentro do carro e desceu a pé e foi até a portaria do troço, assim, queria fechar a conta. Aí o cara fez as contas, deu uma diária e uma toalha. E o cara, não, uma diária só, né. O cara foi comemorar com a mulher, os 10 anos casados. A esposa dele. Né? E o cara, não, só uma diária. Não, tá aqui, ó, uma diária e uma toalha, cara. A gente fez a investigação, aquela no quarto, daí uma toalha. Aí ele voltou lá no carro e bateu no carro. A mulher baixou o vidro dele. Vem cá, pegou uma toalha aí. A mulher, ai, desculpa, meu amor, eu não contei contigo, mas são 10 anos, né? Afinal de contas, pra registrar a nossa vinda até aqui. E o cara, pô, então me avisa, né, cara? Pô. Aí voltou o cara lá, chegou pro cara e disse, pode fechar aí, a diária e a toalha. Aí o, aí o cara olhou pro cara e disse, o cara do motel. É. Puta, é foda. O cara todo serinho falou. Era vagabunda. Era vagabunda. É que a primeira versão foi vagabunda. É, e mudou. Mas, na verdade, a original era essa. Original. Vai, Marcola. Grupo de amigos jogando xadrez. disputando um pequeno campeonato. Aliás, eu vi um documentário chamado Bob Fish Against the World. Bro. Saiu agora... A HBO lançou, é inspirado num livro com o mesmo nome, Bob Fischer. Que é o não, cara, né? O livro Bob do Bob Fischer é Bob Fischer Goes to War. Campeão sobre americano de a grande de, final de xadrez de 1972, Bob Fischer e Sparks, que agora a HBO lançou... No auge da Guerra Fria, né? Lançou um documentário inspirado no livro Bob Fischer Goes to War, é Bob Fischer Against the World. Muito bom, filho. Eu já vi. Bob Fischer Against the World. É chato pra caramba. Aí os caras tão foi, lá. Esse jogo de xadrez foi narrado pelo Galvão, né? Bob Fischer. Olha o cavalo! Olha o cavalo, olha o bispo! Olha o bispo, olha o bispo! É perigoso! É acabou! A história é fenomenal. É chato pra caramba. E aí eles estão lá fazendo um pequeno campeonato de xadrez, como todos os homens fazem, né? Sim. Um troço tradicional, aliás, um abraço pro Léo Sequi, professor da ESAG lá de Floripa e quase mestre em xadrista, né, brasileiro, faixa preta quase no xadrez. Eles estavam ali disputando um campeonatinho e tal, e um bêbado fica do lado da mesa ali, olhando. As horas vão se passando, uma, duas, três, cinco horas de jogo, o bêbado lá. Aí um dos amigos se vira e... Ô, bêbado! Você tá aqui olhando a gente jogar faz horas, rapaz. Você não quer jogar? Eu? Jogar xadrez eu não tenho paciência. Tava 5 horas lá olhando. Não tenho paciência, não. E aí, Netinho? O casal jogando golfe no quintal, trocando o esporte agora. Olha só, golfe, nós estamos bem. Não, esporte de elite não, hoje, hein? O casal jogando só golfe no quintal, quando a terceira tacada o marido disse... Querida, tome cuidado ao acertar a bola, por favor. Não vá mandá-la numa dessas casas e quebrar uma vidraça. Vai custar uma fortuna. A voz do marido? Mano. Mal termina a frase, ela dá a tacada e estilhaça uma vidraça. Parou de vidraça. Mas, querida, eu te falei pra tomar cuidado. O marido brabo é isso aí. Muito brabo, né, cara? E agora, querida, como vai ser? Vamos até lá pedir as desculpas. Vamos ver o prejuízo. Repeléa, né? Bater na porta e ouvir uma voz. Vale entrar! Abrir a porta e vem o vidro espalhado pelo chão, uma garrafa quebrada perto da lareira. Um cara ali sentado no sofá dizendo... Quebraram a minha janela, né? É. Sim, sentimos muito e queremos, inclusive, pagar o prejuízo. De jeito nenhum, cara. Não, eu quero até te agradecer. Eu sou um gênio nego velho de bombacha, cara. E eu tava preso nessa garrafa aqui milhares de anos. Vocês me libertaram. Eu posso até fazer o seguinte, cara. Fazer aquelas frescuras de gênio mesmo. Três desejos pra vocês. Eu dou um desejo a cada um e até guardo o terceiro pra mim mesmo. Legal. Quero $1 milhão por ano. Pelo resto da minha vida. Ah, que beleza. Sem problema. Pediu pouco. É o mínimo até que eu posso fazer, né? Saindo daqui, você pode consultar sua conta que já vai estar depositado o seu primeiro milhão. Que não pede $2 milhões logo, então, pro mês. E você, o que gostaria de pedir aí, olhando pra mulher do cara... Eu quero uma casa em cada país do mundo. Pode considerar o teu desejo, meu amorzinho querido. De realizado também. E o seu desejo, gênio? Bom, desde que eu fiquei preso nessa garrafa, que faz uns milhares de anos aí, eu não tive mais oportunidade daquele trocinho, né? Uma mulher, né? Mulher, querido. Eu preciso de uma mulher e o meu desejo é a tua mulher, né, querido? Aí o marido olhou pra esposa e disse... Bem, querida, nós ganhamos dinheiro, ganhamos um monte de dinheiro e todas essas casas, querida. Que acha aí, né? Acho que de repente ele não tá pedindo muito. É muito bom, aí o gênio leva a mulher pro quarto e passa 2 horas com a mulher do cara. Depois de terminado, se vestiram... O gênio tomou aquele banho, ajeitou a guaiaca, a faixa, botou um lenço, puxou as bombachas. Credo. Mas e quantos anos tem o teu marido, querido? 35. E tu, querido? 29. Com essa idade ainda acredito em gênio. E aí, Potter Zildo? Uma piada! Piada do Potter! Apoio! Alimentos de soja dentro! Isso, maluco! É, um momentinho, vamos editar. Vem cá, Alcemar, vem cá. Salva o homem ali, vai. Alcemar vai me ajudar. Caraca, maluco! Alimentos de soja dentro! Prove novíssimo queijo tofu dentro! Muito obrigado, hein? Grande abraço. Não, não, a vírgula do Alcemar não é, é perfeita ainda. O espaço. É, tofu dentro. Não, queijo tofu dentro. Isso. É. Aí o ladrão entra na, numa livraria e aí berra pra vendedora: o dinheiro ou a vida? E a vendedora: sabe qual é a editora? Meu Deus. Olha o e-mail que a... Conta de novo. Piada do Potter! Apoio! Alimentos! Ah, não vai dar. Vem cá, Alcemar. Vem cá, Alcemar. Alimenta. Tá, olha a vírgula, Alcemar. Alcemar, vem aqui, ó. Essa aqui, ó. Põe a vírgula entre o to e o fu. É. Alimentos de soja dentro. Prove o novíssimo queijo tofu dentro. Aê! Agora sim. Aí o ladrão entra numa livraria e berra pra vendedora: o dinheiro ou a vida? E a vendedora responde: sabe qual é a editora? Teve alguma melhor? Não, chega, né, cara? Chega, né? De novo, de novo. Não, agora chega. Melhor, pelo amor, não, não tem como. Não tem como. Tu vai ficar sem voz, cara, de tanto repetir essa piada. Cara. A Fran Chuvank, manda pra... A França? A Fran Chuvank. Manda aqui: oi, pessoal do Pretinho. Gostaria que vocês me dessem algumas dicas de como se preparar pela primeira viagem de avião. Olha que bonitinho. A Fran vai viajar pela primeira vez de avião, vai pra Curitiba, tá um pouco nervosa. Gostaria que vocês falassem alguma coisa pra amenizar a ansiedade, né, Almir. É só chegar no avião. Almir, ela manda um PS aqui, ó. Meu pai Carlos tá escutando vocês. Eu tenho uma bomba comigo. Chega, primeira coisa. A Fran deve fazer isso. Isso, na entrada ali do negócio. Leva bastante coisa de metal nos bolsos. Bastante coisa. Faca. Beleza. Espada, isso ajuda o avião a voar mais rápido. Tá? Entrando no avião, grita essa da bomba. Tô com uma bomba, gente! Todo mundo pro chão, coisa e tal. E bebida alcoólica... Liberada. Liberada, bebida deve ser consumida se ela tiver mais de 18 anos, obviamente. Exatamente. A coisa boa também é comer bastante coisa, tipo batata, doce... Ah, importante, né? Que dá uma fermentada lá em cima. Nunca vi o banheiro de avião. O banheiro de avião é grande. É tranquilo. É bem tranquilo, bem grande. Dá pra ficar horas lá, bem grande, bem espaçoso. Tem televisão no banheiro. E a descarga é legal também, galera. É, eu sempre acho que a descarga do banheiro vai me puxar. Vai levar o cara junto. Ela vai, eu fico, eu fecho tudo, sento em cima e fico ali. Aí eu pego, e aí como é que faz, ó? É um perigo, cara. O cara dá uma cueca. Não, ele gritar que fica assim, não interessa o postalhão que seja ali. Leva cueca, né, cara? O cara pode botar um braço ali que ele puxa, chupa. Cara, aí tu aperta o IU. Cara, tem que sentar de perna aberta. Tem que sentar de perna aberta, aí não tem, mano. Já puxou descarga de avião sentado ali? Ah, não, dá uma pressão, dá uma pressão no bocal que sai tudo. Dá nem pra tentar. Falar em bocal, todo mundo tá com o bocal aí com defeito. Um abraço, que é difícil. O Mr. P. Tá com hemorroida? Ah, isso aí é sabido já. Mr. P tá com hemorroida? Isso aí é sabido já. Eu não entendo que o... Não, tá em morro Reuter, cara. O meu cara, é morro Reuter. O P falou que ele põe um elásticozinho, né, em cada... Para! Elásticozinho. O elástico nem tanto. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. A merda do cara fazendo bug jump. Não, sem detalhes, cara, pelo amor de Deus. Aí, Potter, vê se consegue anunciar pra mim, manda um e-mail aqui, ó. Suzuki GSX 750F. Motão. Motão. Ano 95, vermelha. Motão. Mecânica original, 100% documentada. Hã? Dois pneus novos. É um documentário que filmaram? Faz revisões semestrais aqui, ó. R$15.000. Bom. Ah, cara, vendo moto pau. Suzuki 750F. É isso, né? Gostei do detalhe das duas pneus. Vendo moto Suzuki 750F, @hotmail.com. É que são dois pneus novos, né? Mais uma oferta aqui do... Duas rodinhas novinhas? Olá, gatos do Pretinho. Qual é o nome dele? É dela. Tô precisando de ajuda de vocês pra vender uma estética completa. Com gente dentro. Localizada no centro de Capão da Canoa, olha aí. Agora excelente verão, clientela, móveis e equipamentos de ótima qualidade, ar-condicionado, autoclave. E o preço é uma barbada. Então, autoclave é um programa de computador? É mesmo, o que é autoclave? Autoclave? Eu acho que é uma nota musical. É tipo uma estufa. Eu acho que é esse troço. É tipo uma estufa. Ah, pra matar os micróbios. A Barra, tem autoclave, né? Essa loja, né? Autoclave. Ó, o e-mail é vendoestéticaencapão@hotmail.com. vendoestéticaencapão@hotmail.com. Com tio, né? Tio, todo e-mail tem tio. Não, é sem tio. Vendoestéticaencapão. A mãe dela era filha única, não tem tio. Ai, meu Deus do céu. Tem petisqueira. Viu, Zaca? O Dedé veio, Zaca. Vamos lá, tem petisqueira. Chegou a petisqueira, hein? Vamos lá. Atlântida, todo mundo tá ouvindo o Pretinho Básico, são 21 para 7, tamo de volta ao vivo com o Pretinho. Não esqueça de passar a virada de ano com o Pretinho Básico. Nesse sábado, a partir das 10 da noite, tem o Réveillon do Pretinho aqui na Atlântida. É a galera do Pretinho junto com os DJs do Sônica fazendo a trilha sonora da sua virada. Dia 31, sábado, 10 da noite, o Réveillon do Pretinho em toda a rede Atlântida. E se você perdeu o amigo secreto do Pretinho Básico, neste sábado, 1 da tarde, a gente vai repetir o programa, que é a brincadeira de troca de presentes do Pretinho. Sabadão, 1 da tarde. Sexta, 6, não? É, no programa, programação normal, ao vivão. Pô, beleza. Normalzito. Sábado, 1 da tarde, amigo secreto, e sábado, 10 da noite, o Réveillon do Pretinho, doutor Alceu. É batamento, e doutor Maurício, também tô rouco. Os dois tão rouco. Casa Perini, especial, é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. Mas que coincidência, hein, ô doutor Maurício? Nós dois, Rocco! Ah, é, gritaram juntos, será? Doutor, teve jogo será, do Avenida, né? Hoje à tarde, ó. Doutor Maurício, o D'Alessandro tá saindo com uma atriz da Globo! E aí, Dali? É por dali! Você aí, com outro! Você sai! Não, peraí! A Carol Macedo tá pegando o D'Alessandro! O D'Alessandro é casado, pô! A mulher dele vai em todos os jogos, tem uma filha, um filho! O Cagê também é casado, mano! Não, pera aí, Amaral, isso aí é grave, cara. Tá na... Doutor Alceu, explica direitinho isso aí, doutor. Doutor Maurício, tá aqui na coluna do Léo Dias, do Jornal Extra. A Carol Macedo, a funkeira da novela, tá pegando o Dali. A história é a seguinte, essa guria ficou com o Daniel Alves numa festinha no Rio de Janeiro, tá, acho, ou em Salvador, tá? Aí ela ficou. E aí esse cara aí, esse jornalista, o Léo Dias, publicou essa informação e ligou pra ela, tá? E aí depois ela foi pra... E ela confirmou que tinha ficado com o Daniel Alves, não tinha acontecido mais nada, não tinha ido pra na cama, nada mais. Aí o cara botou a notícia e ela ficou braba e negou que ele tinha... que ela tinha falado com ele. Mas e então, aí, Dali, ele pegou, botou o Twitter, ele botou no Twitter. Ah, é? Então não vou nem falar que você também ficou com o D'Alessandro. Opa! Eu não vou falar sobre isso, né, cara? Porque mas na verdade eu sou casado. Tu não é casado, né? Sai, imprensa carioca querendo me derrubar, cara. Pra essa careca não gosta de arlequino, cara. Calma, meu, que falta de, né? Hã? Hã? Como é que tá aí, o vestiário, Dali, do Inter, Dali? O vestiário tá tudo bem, cara. O problema é que lá em casa agora tá uma merda, né, cara? Ah, pois é. Por quê, Dali? Calma, começa a pegar gente. Tranquilo em Buenos Aires, cara. E dessa merda aí, cara. Vou pegar a funkeira, cara. Acho que eu sou Adriano, cara. Tá irritado, velho. Eu só tá pego a mulher que lê livro, cara. Pega a funkeira, atriz, cara. Tá, o Daniel Alves do Barcelona. Sim, Daniel Alves. O que, que o D'Alessandro tem a ver com o Daniel Alves? Cara, não, dois, nada. Tem a ver com a Carol. Conta a história, cara. Os dois começam com... Tu olhou pra mim, tu fazia assim com a cabeça, cara. Eu ouvi a história, mas eu não consigo conceber uma festa em que Daniel Alves e D'Alessandro estejam não, no mesmo. Não, não, foi festa diferente, cara. Tu não presta atenção no que eu tô falando. Eu ouvi agora se o Daniel Alves. Ah, eu fiquei com o Daniel Alves, tudo certo. Aí ela confirmou. Aí ela diz, não fiquei com o Daniel. Ah, então nem vou dizer que você também ficou com o D'Alessandro. Como que o D'Alessandro pintou na história? Gente, outra oportunidade, cara. Como? Entenda o Marquinhos, tá sempre cara. Aqui. Entenda ele, Marquinhos. A mulher dele acompanha ele em todos os jogos. Ele vai jogar com o Vasco no Rio, já tá no Rio. Ele vai três vezes no Rio de Janeiro. E o que mais, ô doutor Alceu? Doutor Maurício, eu também tô rouco, né, doutor Maurício? O Neymar vai cantar com Exalta Samba hoje? Amanhã, hein, Floripa? Amanhã é quinta. Amanhã é quinta, hein, Floripa? É, amanhã é quinta-feira, combinado. Mas tá ruim, todo mundo em Floripa, hein, meu? Que horas? De noite. Maurício não pergunta. Todo mundo em Floripa. Maurício não perguntou, Fofinho. Sabe que ele tá rouco. Que horas, cara? Doutor Maurício, vou tomar um copo d'água. Vou junto, doutor Alceu. Pera aí só um pouquinho. Eu vou junto. Deixa que a gente acaba o programa, Maurício. É, obrigado. Pode aqui, a 1 da tarde a gente falou de um livro que, enfim, revela os problemas da FIFA. De corrupção dentro da FIFA. Na verdade é o seguinte, não é esse livro, tá? A questão é que, enfim, o livro tem algumas coisas, mas também tem uma série de reportagens da BBC. O livro que os ouvintes aí mandaram aqui pra gente o nome é o seguinte, O Mundo Secreto da FIFA, da Compra de Votos e Escândalo de Ingressos. do Andrew Jennings, com a tradução do Renato Marques de Oliveira, já tá nas, enfim, livrarias brasileiras. É uma leitura bastante interessante, diz aqui o ouvinte Marcelo Moraes, para quem gosta do assunto, mas assim como o Fetter falou, quem gosta de futebol vai ter náuseas. Fetter falou Fetter isso? Nem tava no programa. Tá de férias. Pois tem coisas de embrulhar o estômago de qualquer um. Peça para o Almir mandar um pode ficar tranquilo pra Dayana, minha namorada. Grande abraço, Marcelo Moraes. Como o nome? Repete o nome aí, Marcos. O Mundo Secreto da FIFA, compra de votos e escândalo de ingressos. Tem um outro livro também chamado Jogo Sujo, que mostra esses lados. FIFA? Não só da FIFA, de algumas outras federações. E aqui, na verdade, o que aconteceu é que existe um acordo. O João Avelange, inclusive, pagou uma quantia pra manter o acordo sob sigilo. Mas tá vazando, né? As coisas vão começar a vazar agora ainda mais. E aí vai dar-lhe uma merda. E aí, Alcemano? Já tá dando. Errou. É o Zaca. Ah, é o Zaca. Deus, parecido. Mais um momento pras criancinhas. Olha, que bonitinho, olha, Zaca. Que momento da criancinha. O que é que quanto mais cresce, mais baixo fica? Tem o pinto. Que isso? Só se for o teu. Não, é, meu. O pinto, o pintinho da galinha. Pinto do meu pintinho, pai. Ó, pintinho. Fugiu com a galinha da vizinha. Já procurei de noite. Já procurei no dia. É o pinto. Isso. É o buraco. Quanto mais cresce, mais baixo. Buraco no chão, né? É verdade. Aí, mais um momento, o que criança. É o que é? O que é o que é? Com M não é duro. Com F, que? Produz vento. Com G, é uma tragada. Tempo. Momento emocionante pra criança. Repete aí, Zaca. A criança tem que ser super dotada pra entender isso. Porque olha... Criança bobo. A criança tem que ser o... Tem que ser o Miri Steve Jobs. Tem que vem ser aí, o criança bobo. Atenção, Jobzinho. Se seu filho entender essa charadinha... Ele é gênio. Ele é gênio. Ele vai de novo. Vai ser um... Vai de novo. Aí, repete mais uma vez. O que é o que é? Com M não é duro. M de M maçã. Não é duro. M de maçã. Ah, não ser. É duro, mole. Oh. É, mole. Com F produz vento. Fole. E com G é uma tragada. Gole. Aê, ó. Ah. Marcos Pianjas, a nossa criança superdotada. Criança genial. Ai, mais um lançamento. Tem mais um? Seu filho tem 5, 6, 7 anos. Respondeu? Bah. É um gênio. Gênio. O que, e a última? O que é que nasce no rio, mora no rio e vive no rio? É o tem dado um peixe? Dolabella. É o carioca. Ah, é o Calheiros. Calheiros. Calheiros vive aqui, né? Insta Calheiros. Insta Calheiros. Até tu, Zaca. Olha, fala, só, cara, tem algumas dicas aqui de como falar que tu vai fazer cocô, entendeu? Boa. Não vai chegar na festa de ano novo, na casa da sogra, vou fazer um cocô. Não, né? Não dá. Então tu pode dizer assim. Como é que faz, Cagê? Olha, eu tô indo ali atender o chamado da natureza. Boa, Cagê. É bonito. Galera, eu vou expulsar o argentino que existe dentro de mim. Cara, eu não gostei desse lance. Cara, esse lance aí tem que acabar, meu pretinho. 2012 não dá então mais. Então pode tentar isso aqui, cara. Ó. Vou colocar os bagre no tanque. Aí, bom, aí coneto, né, cara? O que é, rapaz? Né? Pô, vou botar meu pai no tanque. Complicou. Tenta esse aqui, então. Ó. Vou romper com o Tratado de Quioto. boa. Olha, tá na hora de destampar a panela de barro, cara. Pá! Vou ali mandar um BBB pro paredão. Vai começar. Olha, tá na hora de arrancar a cabeça do Playmobil. Tá, a cabeça do Playmobil é pequenininha, cara. Chegou a hora de limpar o filtro de ar. Limpar o filtro do filtro quê? De ar. Ou então o cara não bate palma e grita. Kibe! Vai aí, Neto Fagundes. O curioso tá na porta do cemitério quando viu entrar três caixões e logo atrás um nego velho. Mas só que com gesso no pescoço. O cara curioso chegou perto do nego velho e perguntou, disse... quem é o sujeito aí do primeiro caixão? Meu sogro, querido. Que Deus o tenha. Era podre de rico esse homem, querido. Milhões no banco e propriedades no interior, querido. E o segundo caixão? Ah, minha sogra, coitada. Herdou uma fortuna de família, um troço de louco. Era muito rico até antes de casar, querido. E esse último aí? Essa da minha mulher, né, querida? Nega velha que descansa em paz, querida. Filha única, herdeira única, coitada, morreu. Ah, agora entendi. Tu também tava no carro, né? Quando aconteceu esse desastre, por isso que tu tá com o pescoço engessado. Não, nada disso, querido. Deus me livre, eu só mandei fazer essa merda aqui pra ver se eu consigo parar de rir, né, querido? Aí fica tudo pra mim. E aí, Potter? Clichês de filmes de ação. Boa. Missão Impossível 4 nos cinemas aí, né? É verdade. Número 1, quem manda é o Leandro Pedro, do Ponte. Pedro Zanotto falou que é muito bom esse filme aí, né? Eu vi, parece comédia. Tem várias cenas que tu ri. Ri bastante no filme. Mas é um bom filme, só que tem cenas. Tá, tinha uma música do Limp Bizkit. Bota aí, Maurício. Limp Bizkit. Take a Look Around, acho que o nome da música é demais. É o primeiro do segundo. Não precisa, cara. Os dois estão tocando bem assim. Vai, Maurício. Rápido. Limp Bizkit. Não, mas tem a. De quem que é o. Take a Look Around, vai, Maurício. Bota aí. Mano, lembra? Só botar. É o YouTube, pô. O YouTube gravou Missão Impossível também. Não tem o Limp Bizkit. Tem Take a Look Around. Toca na rádio, cara. Tá, vamos lá. Clichês de filmes de ação. Oito e pouco, bota. Queria ser com essa trilha aí, entendeu? Mas tá rolando a trilha, porra! Tá rolando a trilha, vai! O mocinho sempre corre sobre uma saraivada de tiros sem que nenhuma bala passe nem perto dele. É, só dá no chão assim. É verdade. No meio do tiroteio, os bandidos com metralhadoras e o mocinho com um 38 vai acabando um por um do bando. Não, e não termina a bala de revólver. É verdade. As balas do mocinho nunca acabam. Não termina nunca. Nunca acaba. Depois do tiroteio, o bandido consegue encurralar o mocinho, coloca a arma na sua testa, mas ela sempre tá vazia. É. Sempre vazia. Logo termina essa tua história aí pra parar as trilhas. O bandido, ao invés de acabar com o mocinho com um tiro certeiro, sempre o prende e monta um plano mirabolante pra matá-lo. E conta o plano. Conta, né? Sim. Pois agora mesmo estou indo ali para o carro desarmar a bomba, que é facilmente desarmado com o código 2729. Todo bandido veste terno preto, é milionário e tem cicatriz. Ou é russo, ou é do leste asiático. Ali. Todo mocinho arruma uma mulher gostosa para fugir com ele, não importa onde ele vai encontrar. O leste asiático é o mar, Todo bandido olha. É asiático, é o Japão, pô. O leste asiático é o Pacífico. Toma banho, pô. Todo bandido olha pro herói e diz: reconheça, nós somos iguais. É verdade. Sim, claro. E aí o cara responde: nunca serei igual a você. O Coringa e o Batman, ou aquele corpo fechado. O Samuel Jackson fala pro Bruce Willis também: nós somos iguais, só que complementares. Nunca serei igual a você, Marcos. Todo tiro no mocinho pega no ombro, como se fosse fácil. O narrador também morre? Não, não. Segue. Todo herói tem a chance de matar o bandido no final, mas prefere deixá-lo vivo. Aí ele, em seguida, tenta acabar de novo com o herói e aí outra pessoa mata antes ele. Ah, é verdade, é isso aí. Valeu, Leandro. Muito bom. Tenho aqui previsões para 2012. Eu peço que vocês prestem atenção porque elas são impactantes. Ó. O bruxo Chique Jeitoso revela o que irá acontecer ano que vem em exclusividade pro Clique RBS. O bruxo é isso é real, amigo. Chique assim? Jeitoso. Chique Jeitoso falou pro Clique RBS Santa Catarina. Tá, mas é um bruxo real. Bruxo, bruxo. Não, um bruxo bruxo mesmo. A energia do Brasil tá muito mais forte pra Copa do Mundo do que pras Olimpíadas. Vamos ter algumas surpresas desagradáveis nas Olimpíadas. Desagradável. Pô, mas não é 2012? É, mas 2016. Ano que vem é quando? Ah, 2012 em Londres agora. Ah, pensei que fosse no Brasil. O Neymar pode sofrer um acidente automobilístico e ter um problema na perna por causa de olho gordo, inveja. Cara, que besteira. Chique Jeitoso. As previsões para 2012. Um apresentador de TV que faz programa de notícias. Harry Potter. Vai morrer ao vivo em 2012. Ah, que isso, mano. Ele vai morrer do coração em rede nacional. É verdade. Vem aí. E o Gugu, poderá sofrer um acidente. Meu Deus. Vem aí, a morte ao vivo. Meu Deus. O Giannichini e a Hebe não vão se recuperar do câncer. O negócio dele está grave. Segundo o Chique Jeitoso aqui. O Lula vai se recuperar da saúde. Mas o Giannichini é Hebe. A Europa não vai se recuperar da crise financeira em 2012. Vai entrar numa crise maior ainda. Eles vão ter que acabar se unindo com outros países. Como assim? Se unindo com outros países? Caramba, essa é muito boa, essa cara. Fácil. O Obama vai ser... Não, com quem que eles vão se unir? Com quem que eles vão se unir, por exemplo? Brasil, Índia, China. Ah, com o Brasil. Ah, legal, o Brasil vai entrar na União Europeia. União Europeia e Brasil. Passaporte europeu. Fantástico, cara. Muito bom, cara. O Obama vai ser reeleito, segundo o Chique Jeitoso. Ele vai passar por um atentado que nem o Kennedy passou. Olha aí. Só que não vão conseguir matar o Obama. Sim, se o cara passar um que nem o Kennedy coisa, passou, ele não vai ser reeleito. Uma coisa vai sair, ele vai ficar famoso, esse cara. E o mais importante de tudo, Neto Fagundes. O Grêmio vai ser campeão brasileiro. Olhando pra ti, eu vou dizer isso. É isso? O mundo não vai acabar em 2012. Bah, eu tava só esperando essa futebol parte. Futebol não tem nada, gente. Esse louco sabe muito. O Neymar. Não, mas de prognóstico. Neymar vai sofrer um acidente automobilístico, hein? Grêmio na Libertadores. No ano passado, um bruxo. Nós vamos, a gente vai ouvir esse pretinho básico. Cara, o cara é. No ano passado, um bruxo falou que o ano de 2011 seria do Grêmio, não do Inter. Do Grêmio, ó. Não foi do Grêmio. 2012? 2011. Ah, 2011. E também não olha foi aqui, tanto ó. Do Inter, mas foi mais do Inter do que do Grêmio. A gente vai ouvir de novo esse programa de 28 de dezembro de 2011, daqui um ano. Pra ver se o Chique Jeitoso. Não, eu me lembrei. O cara tá bêbado e rouco. Eu me lembrei do cara aquele que fez a previsão que os quatro times que cairiam eram com a letra A, né? É, isso aí. Aliás, Neto, tu cara... viu, Neto? Não, mas tu viu nós, Neto? Ah, tu ouviu a gente, Neto? Aonde, cara? Maurício, faz uma coisa que não tá vendo nada no programa, cara. Vou tentar achar aqui. O maldito Ceará estragou a previsão do cara lá. Ela, posso contar uma piada enquanto isso aí? Piada do Potter! Apoio! Vem, Alcemar, só tu pode me ajudar hoje. Alcemar. Alimentos orgânicos Pada! Não deixe de provar a bolacha Pada! Ai! Tá meio Silva. Passageira do Titanic, ao ouvir o tumulto e saber que o navio estava afundando, a bichinha correu desesperada procurando um bote salva-vidas. No caminho, se lembrou que esqueceu do estojo de maquiagem. Tentou voltar pelo mesmo caminho que tinha vindo, mas logo acabou se perdendo. Alguém me ajude! Alguém me ajude! Faz aí, bem uma bichinha, hein? Aí logo surgiu um dos tripulantes. Ai, moço, você caiu do céu! Por favor, me ajude a encontrar a minha cabine! Qual o número da sua cabine? Ai, o número eu não sei, mas sei que tinha uma linda vista por mar. Mas que merda de piada. Meu Deus. Tem alguma coisa aí, seu mano? Passar pro Cajé. Eu tenho mais uma que você quiser aqui. Tá dessa. Tem aqui. Acabar o material de 2011. Mais um. Melissa Ledur Tamagno. Um grande abraço, Melissa Managno. Aí a polícia, a professora, dando aula de português. Polícia. Professora, o que é? Se eu disser. A polícia, o que é, meu? Tu não te ajuda também, cara? Professora. Me ajuda, cara. Tu não te ajuda, não, tu próprio não te ajuda. Aí, professora, se eu disser eu era bonita, é passado. Se eu disser eu serei bonita, é futuro. E se eu disser eu sou bonita, é o quê? Aí, um gurizinho lá no fundo. É mentira, professor. Achei o que o Potter queria aqui, ó. É que a gente fez uma previsão nos vídeos pro Click Sports em julho. E a gente acertou, Neto Fagundes. Esse vídeo que tá na retrospectiva 2011 do blog do Pretinho foi gravado em julho de 2011 e diz exatamente o seguinte. Oi, seguinte, galera do Clique RBS, as nossas apostas são Corinthians campeão brasileiro e Uruguai campeão da Copa América. Exatamente, a gente tá triste hoje. E aí, Neto? Que moral, tá aqui, e cara. E aí, Neto? Não, bacana, hein, cara? Parabéns. Tá aqui, ó. É o vídeo gravado em julho, chamado A Despedida do Cinegrafista. Porque... Vou repetir aqui, ó. Tá no blog do Pretinho esse vídeo aqui. Seguinte, galera do Clique RBS, as nossas apostas são Corinthians campeão brasileiro e Uruguai campeão da Copa América. Exatamente, a gente tá triste. Quem foi que ganhou o Campeonato Brasileiro? Corinthians. E a Copa América? Uruguai. Sem mais para o momento. Impressionante, hein? Em julho a gente cantou essa pedra. E aqui. Não era mãe de Ná, né? Não era mãe de Ná. Era mãe de Ká, né? O bruxo chique aí. O Marquinhos de Ná, né? É o Marquinhos de Ná. Acabou, né? Vai, Betânia. Quem me chamou? Não, Cagê, não tem nada pra quer, ver. Cagê? Vai. Muito bem, aquele bandido, mal afamado, entra no salão arrastando as esporas prateadas. Tururu. Silêncio total. Silêncio. Se aproxima do balcão. Trilha de silêncio. Não se ouve um piu. Abre o casaco, exibindo um reluzente revólver no coldre, vira-se para um rapaz que estava sentado em uma das mesas e pergunta. Você aí? Quanto é um mais um? Dois! Ele saca o revólver e... Dá dois tiros na testa. Três. Silêncio total. Ctrl Z. Silêncio total. De repente, uma vozinha fina de mulher vinda lá do fundo do bar pergunta... Por que mataste o rapaz? sabia demais. Meu Deus, gente, chega lá. Mas não, caiu o sistema. Caiu o sistema. Bem, caiu. Até aqui, olha, não dava tema mais nada. Sicred, gente que coopera, cresce. Telefonia do Big e da Milera, a moda está nas ruas. Que isso, Betânia? É um calouro que eu trouxe, um cantor. É de manhã! Ronei. Grande abraço, Ronei. Ronei Lion, ele canta. Vem muito aí, bem. Deixa ele vem cantar aí, meu. Ronei Lion. Rosto abatido. Vem aí, o ao vivo de Ronei. Mais uma noite. Ele rima todas as eu músicas. Eu passei sozinho. Amanheci. Saia dançando em casa. Muito bom, viu, Betânia? Mas vem, é a voz do Brasil. Pra quem fica pela internet, tem o Discorama. Até amanhã.